Gente, você não tá achando que esse relógio tá passando muito rápido, não? Gente, é sério mesmo, a minha cabeça tá rodando aqui já. Cadê o gin? Trato é trato, não pode falhar, não. Traga a porra do gin aí, sabe? Tá aqui já. Sabe, tem que ser no litro, não dá pra enganar, não, sabe? Traz no litro, vai. Eu sou um homem, eu sou um rato, né? Não, já tô, meu amigo. Eu tô com os pés suados já. Aê! Gente, se eu não conseguir acabar o show, vocês me ajudam? Porque... Amigo, meus pés estão tudo suados já. Vamos lá. Solta o piano. Alguém já beijou aí? Não, né? Então, se ninguém beijou, bora beber. Então, levanta o copinho, solta o pianinho, vá. Por favor, tira o pé do chão aí que eu não consigo, não. Essa aqui é o novo hit que a galera vai tocar. Vai rocha, vai rocha. Prepara o celular. Vai ser diferente, vai ser explosão. Quando toca o comandante, tira o pé do chão. Quem tá com a cabeça rodando igual eu, levante a mão aí. Por favor, decolou. Vamos fazer essa noite valer a pena. Eu quero ver o decolou. Um, dois, tira o pé. Atenção, decolou. Quem veio ser feliz e botar pra fuder hoje aqui? Eu quero ver o decolou tirando. Amanhã você vai acordar com esse toque na cabeça. Vai de metal, vai de metal, vai. Gostando, levanta a mão e dá um grito bem altão. Prepara, tira, derruba essa porra. Vai, vai. Eu posso ser sincero? Cadê o relógio? Eu não sei se aguenta eu estar virado de gin desse aqui, não, meu pô. Tá puxado, gente. Pode cantar bêbado aqui, não, né?